Galera 99, decolado aos 35, chame controle 19-35. 19-35, obrigado. 195. 18-95, boa noite. Controle ao Golfo no 099. Gol no 099, contato radar na decolagem, subir montanha nível 360, saída Delta. 360 na Delta, autoriza da Delta presente, senhorita. Autorizado, Dael, gol na 09. Obrigado, Dael, muito obrigado. Tá 3858, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 1866, vai passar o Índia Serra a uma milha, vai sair para a rua visual. 1166, tem livre pouso, pista 10, vento 140 graus 07 nós. É o gol 1866, ok? 1866, tem livre pouso, pista 10, vento 140 graus 07 nós. Livre pouso no 866, obrigado. Estou no 68. Só 3662, a senhora de identificação chegada da Mari, desse mandei nível 060, altímetro 1014. Autorizado Mari, só 3662. O controle gol no 0999, autoriza da presente a posição bridge. Gol no 099, vou ir da El e aguardo a autorização do centro registro. Sim. 3850, desça para 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado a final e ILS é a porta estabilizada. Luiz, que a tentando estrear turbulência, o tráfego pulou na 10, está livre colagem, pista 97, vento 140 graus 07 nós. Bom, no 168, da presente voo ITAP, desça para 3000 pés, ajuste 1014. Meia solo, aos 4-0, livre pista pela direita, chame solo em 1-2-1, Bruno 9, boa noite, 1-8-6. Terra Tango, a senhora identificação, chegada a Bonf, desse mantém nível 050. Alô, Salvador, gol 1-8-6-6, boa noite. Quero última informação. Mantenha-se na proa do VOR Salvador e aguarde vetores para final do procedimento para pista 17. Luiz, decolar 241, chega o controle, 119.35. Patango Bravo, que Luiz. Mantenha-se a 1.000 pés, corredora Cher, reporte no farol da barra. Então, 3662, desça para o nível 050. Uno 099, chame agora Centro Recife, frequência 1251, alternando 1-3325. 251, obrigado, senhorita, boa noite. Boa. Simple 01, it's called Cadence to descend and maintain flight level 050 both arrival. ILS 3858. São 3858, complete a aproximação final, chame TU em 118, decimal 95. 295. Sou 1168, desça para 2.000 pés, ajuste 1014, alterado a final ILS, aposta estabilizada. 2014, aposta estabilizada, 1168. Pistão no zero, vento 130 graus com 05 nós. Tá, 3858. Pouso autorizado, 90, 3858. Três mil e meia dois, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0 no quadro. Confirmo, então 3662, desça para 3000, ajuste 614. A 3858, solo, as 48, livre pista pela direita, controle solo, 121, decimal 9. Vai liberar 219, 3848, 3858. O 3662, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado final ILS, aposta estabilizada. Descendo para 2000 pés, 1-0 no 4 no ajuste, autorizado, reporta na final, está 3662. Gol 1-1-68, completo final ILS, chame torre, 1-1-8, decimal 95. Gol 1-1-68, copiou o controle. Oxiu, corre, 295. Copiou o 1968? Chave torre, 1-1-8, decimal 95, gol 1-1-8. 1895. Com a Juliette por 3, 3258. Uno 1-1-68, na escuta da torre? Na escuta, torre, boa noite. O trem tá baixado e travado? Baixado, travado, visual. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, 0-6. Livre pouso, 1-0, boa 1-1-68. Minha 310, senhora identificação autorizada chegada a Mari, desse mantém nível 050. Terceira chegada, Chanel. Patango Whisky e Serra Tango, desça para 3000 pés, ajuste 1015. 3000, ajuste 1015, o Serratão. Olha, está 3662 estabilizado no CLS aqui, a Santa 3662, complete a final ILS X-Way, chame torre 1-1-8, decimal 95. Torre 1-1-8-95, Santa 3662, boa noite. Boa. Força aérea, correção. Olympus Zero One, start reducing speed to 190 knots. T662, continua a aproximação na parte externa, frente de pouso, baixado travado. Continua a aproximação, Santa 3662. Thank you. Gustavo, que Luiz que sente no meu pé, corredor Interlagos, se aposta através de Paris. Uno 168, Sola 51, direita, Uno 219. Zona Água. 2 mil pés, ajuste 1014. Reporte visual para modificação dos planos. Sendo para 2014, vai reportar para modificação, Luciano. Olympus Zero One, descendo 3000 feet. 28114. É 8, Liga Táxi de Alfa e Juliette, Gate 4. Alfa e Juliette para o Gate 4, boa 968. 662, Machado travado, passou em Serra, está 4.5 milhas na final. Libre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 069. Libre pouso no zero, está 3662. Bravo, prossiga, boa noite. Autorizado, Jundiaí, nível 100 até Ilhéus, e após consegue em regra de voo visual, no nível 105, conforme o plano, decola da 107, primeira curva à direita, subida coral, o controle 119.35 e a torre 118.95, o transponder é o 5411. Então decolará da 10 e a subida é a mesma, coral com curva à direita e após coral direto e Ilhéus. Para interceptar o sinal da 10. Papa Tango Whisky, Serra Tango Ciente, plano modificado aos 2254. Foi na prova da rotatória, reporte visual com campo. Vamos na prova da rotatória, vai reportar visual com campo, isso, Serra Tango. A gente deixa para 1.500 pés, ajuste 1.015. Está correto o acionamento. Ou está livre o cotejamento, ou melhor, o cotejamento está correto. Chame para o táxi, o Vitor Charlie Bravo. Sente, Satan. Bono 096, acione identificação, autorizado o chegar da margem desse mantém nível 060. Olympus Zero One, Vector in Forward Spacing, turning right, heading 230, your limit is the localized course. 3662, solo 55, direita 121, décimo 9. Direita no 219, tá 3662. Olympus Zero One, descending to 2000 feet, QNH 1015. A 3662, livre táxi, via Alpha Juliet, o gate é o 01. Livre táxi via Alpha Juliet, pro gate 01, nossa 3662. Charlie Bravo, prossiga. Torre Salvador, Papa Tango, Serra Tango. Once, reduce now to 1709. Vai reportar na curta, o Serra Tango. Airbus Zatan, taxiando pelo Alfa. Ryanair 6310, reduz agora para 1990 mais. 6310. Afirmo. O Vitor Charlie Bravo, tá livre o táxi até a Taxi Delta, cruze a Taxi Alpha e na Delta chame a torre 1895 para o ingresso e decolagem. Tempo 01, 27 the localized course, turn left heading 115, report status. Luiz, e 1 mil pés, reporte rotatória visual com campo. Charlie Bravo está autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 130 graus, 0 menos. Torre Salvador, Serra Tango, na curta final baixado para lá, né? Livre pouso, pista 17, vento 130 graus, 07 nós, Luiz de Serra Tango. Livre pouso, Serra Tango. Limpo 01, contact now tower frequency 118 at this moment, five. Ryanair 6310, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa 030. Mantenha proa 030, limite, cara. O limite será o custo do localizador, Ryanair 6310. Gente, limite ao loco, obrigado. Até o correção, Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, contato radar na decolagem, se manter nível 100, sai da Coral. 100, Coral, desce. Chanel 6310, desce para 2 mil pés, ajuste 1014. 2014, 6310. Tempo 01, continue approach, forte outer market, send get a lot. Serra Tango, Sol 200, livre pista pela direita, frequência livre para estacionar. Luna 096, desça para 3 mil pés, ajuste 1014. Ryanair 6310, reduza para 1990 mais. Está mantendo 160 nós, cara. Sente. Ryanair 6310, para interceptar o curso do localizador, cruze direita para o 090, reporte estabilizado. Direita 90, reporte será estabilizado, 6310. Gol 1096, reduza para 1090 mais. 1909, ou 1096. Tango Bravo, que Luiz Silva e Cone. Bravo, que Luiz, que chama a torre 198 do Sinal 95. One full ILS, when the gear down like it, automatic. Olympia 01, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear to land, Olympia 01. Whisky, reporte na terceira milha. 2000 pés, ajuste 1014. 2014, 1096. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado, voo 1096. Sim, autorizado a sinal, reporte estabilizado, 1096. No localizador, 6310. Sushaner 6310, completo final ILS, chame torre 1118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre, boa noite, Sushaner 6310, agora 3 milhas de externo. Sete, o Xenem 390, continua a aproximação, reporte Mato 2 Tema, 3 pelo Machado Travado. Vai reportar. Kilo Whisky, dá presente, faça espera com curvas pela esquerda. Olympia 01 on the ground at 05, vacate runway before right turn, report taxiway Delta to cross the runway. Salvador, ground 121, decimal 9. Xenem 6310, check time. Tem baixado, checado. Filipino, pista 10, vento 1110, grau 07 nós. Forma o tráfego à esquerda, mantendo espera a 3 milhas da cabeceira 17, não interferirá com o procedimento. Xenem 6310, está livre o pouso. 110. Maintain position on taxiway Delta. Série 5958. Acione identificação autorizado chegada a BOF. Reporte para descida, Força Aérea. Bola 096, localizador. Bola 096, complete o final ILS, negócio da torre 198, decimal 95. 1895, 096, boa noite. Tenente Bravo que vejo que enquanto estamos no número 2. Salvador, boa noite, gol 096, passou externo, baixar travada. Gente, agora está livre, gol 096. 96. Chanel 63 do 90, solo 08, livre pista para direita, chame solo em 1219. 219 livre, obrigado. 1096, livre pouso, pista 90, vento 120, grau 069. Livre pouso, na 10, 096. 6310, autorizado de alto, vai chamar de 310, obrigado. Negativo, 6310. 1096, estamos para a sua esquerda, fazendo aproximação para 1790 e filha da com o procedimento. Tá, ciência para o 090. Chanel 6310, o gate é o 612, prossiga até na Juliette. Juliette 612, obrigado. Olha. Bravo que Luiz, que livre pouso pista 17, livre TGL, pista 17, vento 120, grau 069. Go Company, clear to cross, runway 10. To military apron. 4,000 feet. Altimeter setting 1015. Bomb arrival. Uma 096, solo 190, pista à direita, solo em 1,19. Força aérea 5958, vou ir na proa de BOF. Papa 083-281-015. Salvador, boa noite, Bono 096. Boa noite, Bono 096, livre táxi via Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette 5, Bono 096. Força aérea 5958, desça para o nível 050 altímetro na 095. Whisky, tocou em 2, curva esquerda, autorizado o cruzamento da pista na 0. Bravo que nos confirme, prossegue para a pista 97 para mais do TGL ou para o final? Nível 360, aerovia Ampers, o Luno 0, até SMAP, após SMAP, Lúvito, e após Lúvito, Barbacena, conforme o plano. A decolagem da 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-4-3-6, o gol no 973. O gol no 973, autorizado galera, nível de voo 360, Ampers Lu 1-0, após SMAP, Lúcio, Barbacena, ponto conforme a rota do plano, decolagem 1-0, curva à direita, Dael, Leita e Bridge, controle Salvador 1935 e 5-4-3-6 no transponder, gol 973. Correto, gol 973, chame para o Bush, acionamento. Camarão. Solo Salvador, boa noite, gol 1763, informação Romeu, autorização Guarulhos. Pegou no 763, aguarde um minutinho, cópia. Guardando. Siga a vista do Cuco até o pedágio Bravo Kilo, que está guardando a transferência. Pelo uísque, chame controle em 1-2-3-5. 1-1-9-3-5, bravo pelo uísque. Luiz, estou no meu pé, escorrendo forte. 360 nível. Ampers Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após BH direto Trive. E após Trive direto Poços de Caldas. Decola da 1-0, primeira curva à direita. A subida da El. Após Leda. E após Bridge, o controle 119 decimal 35, acione 5445, o gol no 763. Direto, estamos autorizados Guarulhos, nível de voo 360, Hotel Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, DCC Trive, DCC Pop, decola da 1-0 com curva direita, perfil da El, Leda, partida da voa Bridge. Controle opera 1935, transponde a 5445, voo 1973. Correto, voo 1763 e chama para o push e acionamento. Chamaremos o voo 1763. Peso 2224, inicie redução para 190 mais. Retira 199, 2224. Brazil 83, descending to 2000 feet, QNH 1015. Descending to 2000 feet, QNH 1015. You're about 83. Sarezo 2224, desça para 3000 pés, ajuste 1015. 3015, ajuste 4. Chané 6310, aguarde cópia. 58, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Mali 665, good evening. Confirm your departure time to Ezeiza. De duração para sequenciamento, mantenha presente pro seu limite ao curso do localizador. Aqui, pro limite localizador do Ezeiza, 4. E your flight plan in my system, I will check about it. Oi, report para a sala local. Está autorizado, nível 350, via Peruísque 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. E 50 autorizado Recife, conforme rota Peruísque 58. Pegando da pista 10, curva à esquerda, pode. Daqui a pouco, transição Aracaju, 1935 ao controle e 5441. Na 6310, tá correto? Chame para o puxa de acionamento. Vai chamar, obrigado. Brazil 83, contact final towers, frequency 118 decimal 95. 118 thank you. Passarei 2224 para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 090, reporte estabilizada. Desça para 2000. Direito 090, reportará. Estabilize a ILS 910. Yeah, bro. 083, continue approach, report your aftermarket and gear down locked. Continue approach, got your aftermarket, Europa 083. Você era 5958, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015, inicie redução para 190 mais. Visual 2284 Passarelo. Passarelo 2224, complete final ILS, chame torre 198, 6995. 1895, obrigado. Passarelo 5958, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, inicie redução para aproximação final. Para 2.000, Passarelo 5958, reduzido. Autorizado final ILS, aposto estabilizado, Passarelo 5958. Okay, your flight plan will show me about 25 minutes before your departure time, okay? Okay, so your flight plan will show me about 25 minutes before your departure time. Before your departure time, in about 2-5 minutes, I will get your flight and clearance to Ezeiza. One liner. Okay, into the right, 119er, Europa 083. Obrigado, boa noite. Salvador, superfície ZCC, Europa 083, boa noite. Boa noite, Europa. Report for Juliet. My Alpha call you before Juliet. Autorizado e chame táxi, voo 9973. Sim, né? Você era aérea 5958, complete final ILS, chame torre 118 decimal 95. Com uma dessa aérea 5958, tudo aberto. Aérea 5958, continua em aproximação, aguarde pista livre. Europa 083, continue taxi via Juliet to stand 10 and observe the following turn approaching gate number 8, Europa 083. Copy that, we will follow the following car through Juliet gate to stand, correction, to Juliet taxiway to stand 10, Europa 018. Obrigado. Nada, boa noite. Boa noite a vocês. Rafa Romeu, Romeu, Romeu Lima, desça para nível 060. Autorização Fortaleza, 350. Aguarde um instantinho, copia o TAM 3858. Boa noite, Livre Táxi, via Alfa e Kilo, para o Pátio 3. A posição é a 04 do Pátio 3. 3, 2, 1. O TAM 3858, pronto, cópia. Afirmativo, o senhor está pronto para copiar? Está pronto, copia o TAM 3858. Ok, autorizado Fortaleza, nível 370, via UP Zulu 19 até Bangu e após, conforme o plano, a decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, a transição é frote, controle 119.35, acione 5446, é 3858. Autorizando Fortaleza 370, Pesolo 19 Bangu, após conforme decolador 90, curva esquerda, saída Momo, transição frente, controle 119.35 e transponder 5446, tá 3858. Correto, estamos pronto para o push acionamento, tá 3858. Vou mandar para o push na 3858. Paulo Gol, 1973 para o táxi com 122 a bordo, 357 de autonomia até na Campina. 1973, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, 1895 a torre. E livre táxi à direita, no ponto de espera, 1895, bom, agora 1973. Série 5958, solo aos 32, livre pista pela direita, chame solo 1, 18, 19. Nível 2. Correção desse mantém nível 050. O Chanel 6313 desconsidere, desça restrita nível 210. O Chanel 6313 para sequenciamento curva direita proa 230. Seu limite será 1.70 proa. A minha decolador no zero, vamos para o 73. P5591 no controle. 5591 curva à esquerda para o 210. Tubarão, 10 milhas na proa. Oceaner 6313, inicie descida nível de voo 060. 8. Leiro táxi via Alfa e mantém a posição na Delta. Tem problema, Leiro. Tá bom, Leiro, a gente se vê numa outra ocasião. Aí eu devia. O centro deixou o senhor próximo aqui ao trip. Eu abri o senhor só para ter separação regulamentar. Mantenha a descida para o 060 da presente, pode pular pelo 6313 do Chané. Guarde na Delta, temos a aeronave da Gol decolando da 10. November 7th, on my year, quantas milhas pro ideal? O FAB 5958, livre o cruzamento, 0 até o pátio militar. Alfa e Alfa. Paulo Salvador, é o voo 1096, assente da Romeu, autorização Fortaleza 370. 1096, está autorizado Fortaleza 370 nível, via Pesulu 9 até Banco.